Panorama Agrícola para 2 de janeiro de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Cuidado, pare perigo, leia bem antes o aviso, pois não aceito. Quarta-feira, 2 de janeiro de 2013, lua cheia no ar, o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier, e o ditado é: a saudade torna presente o passado. Confira no programa de hoje os desafios do manejo do solo, como protegê-lo. E Evaldo Roberto da Ipagre de Bom Retiro fala sobre conforto térmico para os bovinos. Uma dica que pode mudar o seu dia. No verão, tenha mais cuidado com a saúde dos bebês, das crianças e dos idosos. No caso dos idosos, cuidado com a pressão alta. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nós conversamos no Panorama Agrícola de hoje com o engenheiro agrônomo de Campos Novos, Milton da Veiga, que coordena em âmbito estadual pela Ipagre, o programa Tecnologias Ambientais. Ele fala sobre os desafios do manejo correto do solo. Bem, nós acreditamos que nos últimos anos o principal desafio tem sido o manejo do solo nas propriedades onde que se utiliza o sistema de integração lavoura-pecuária, que consiste basicamente no uso de parte da área de lavoura para a produção de pastagem de inverno para os animais, uma vez que as pastagens naturais, ou mesmo as pastagens melhoradas perenes de verão, elas produzem muito pouco no inverno ou até mesmo não produzem. Então é natural o agricultor usar um segmento de sua propriedade para a produção de pastagem no inverno e de silagem no verão. Então esse sistema, ele alterou bastante o que nós vimos defendendo e ensinando aos agricultores em termos de uso das áreas, que era o sistema de plantio direto, com o plantio de plantas para proteger o solo durante o inverno, as plantas conhecidas como adubos verdes, e daí ter uma boa cobertura do solo para fazer a semeadura direta no verão, que são os fundamentos então do sistema plantio direto. Com essa alteração, com a introdução dos animais, então houve um retrocesso nesse processo, e nós estamos agora, tanto na pesquisa como na extensão rural, estudando formas de minimizar o impacto que isso está trazendo em termos de erosão do solo, que voltou a ocorrer em grande intensidade, os reflexos sobre a produtividade das culturas e até mesmo sobre a produtividade dos animais, que com o passar do tempo o solo vai degradando e vai tendo uma menor capacidade de produção da pastagem de inverno, fundamental para manter a estabilidade da produção de leite na propriedade. O agrônomo Milton da Veiga, da Ipagre em Campos Novos, destaca que o solo com cobertura armazena 20% a mais de água. Bem, claro que a recuperação da fertilidade do solo, o investimento em fertilidade do solo é fundamental, mas nós temos estudos feitos na nossa região mostrando que sem a existência de palha, uma boa quantidade de palha cobrindo o solo, a perda de água por evaporação, a conservação da água no solo é prejudicada, né? Então, seria fundamental que, no momento de fazer a semeadura da cultura de verão, que é o período onde ocorrem as maiores temperaturas, o solo estivesse com uma boa proteção por palha, porque essa palha vai, primeiro, refletir a luz solar, impedindo que aqueça muito a superfície, e serve também como quase um isolante para evitar que a água saia do solo e vá para a atmosfera. Então, nós fizemos a experiência durante um ciclo da cultura do milho, num ano de estiagem, e observamos que o solo com cobertura armazena em torno de 20% a mais de água do que o solo sem cobertura, pelo simples fato de ter a cobertura. E isso é fundamental no estágio inicial de crescimento da cultura, uma vez que depois que a cultura crescer, ela própria protege o solo contra o impacto da luz solar e tal, então isso não tem um reflexo tão grande. E isso se reflete, o maior armazenamento de água se reflete em melhor desenvolvimento da cultura e maior produtividade, que o agricultor, mesmo que ele não vá produzir grãos, que ele vá produzir silagem, é interessante que a planta acumule bastante grãos, porque é isso que vai dar qualidade para a silagem que o agricultor vai usar na alimentação dos animais também. Neste ano de 2013, haverá o Congresso Brasileiro de Ciência do Solo. Milton da Veiga fala mais a respeito. Todos os colegas do Programa Tecnologias Ambientais e principalmente os colegas do CIRAM e nós estamos envolvidos com a organização do 34º Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, que será realizado em Florianópolis agora em final de julho, onde nós queremos trazer a parte científica e tentar conectá-la com a parte prática, ou seja, o tema do congresso é Ciência do Solo, para quê e para quem? Nós sentimos, ao longo da história desses congressos, que ele se tornou muito científico e praticamente inviabilizou a participação de extensionistas e profissionais da assistência técnica, porque eram assuntos tratados muito aprofundados e que não chegavam, não era palpáveis para eles, não era atrativo participar desses congressos. Então nós queremos trazer essa discussão, uma vez que quem está promovendo, organizando é a IPAGRE, que tem o componente de pesquisa e extensão na mesma instituição. Nós temos essa facilidade, então, de envolver as duas partes. Através do diretor Dietmar, nós pretendemos também transferir essa ideia para os demais estados da federação, né, tanto na parte de pesquisa como extensão, e tentar mobilizar os extensionistas para voltarem a participar desse evento, mas ao mesmo tempo tornar os temas atrativos para eles, para realmente terem coisas mais palpáveis assim, para utilizarem no seu dia a dia junto à assistência técnica e extensão rural. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o engenheiro agrônomo da IPAGRE de Campos Novos, Milton da Veiga, que coordena o Programa Estadual de Tecnologias Ambientais. Planta, semeia e cuida da criação. Cultiva, não envenena para evitar a poluição. Preserve a saúde dos animais e do ambiente. Nossos filhos, nossos netos é que vão ficar contentes. Continuemos produzindo, nunca pensando pequeno. Alimento sem veneno para um futuro promissor. Trazendo saúde a todos, agregando mais valor. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Fique agora com o Professor da Terra. As condições ambientais influenciam diretamente as funções orgânicas envolvidas na manutenção do equilíbrio interno do organismo dos bovinos. Os principais componentes do meio ambiente que afetam os bovinos são clima, temperatura do ar, umidade relativa do ar, precipitação, radiação solar, luminosidade e ventos, solo, fertilidade e topografia. A influência indireta se dá na qualidade e quantidade de volumoso, no favorecimento ou não de doenças infecto-contagiosas, na ocorrência do endo- e ectoparasitas. Para os bovinos de leite de origem europeia, as condições climáticas mais adequadas correspondem à temperatura média mensal inferior a 20 graus centígrados em todos os meses e umidade relativa do ar variando entre 50% e 80%. A temperatura crítica sob a qual diminui o consumo de alimentos e a produção de leite está entre 24 e 26 graus centígrados para a raça holandesa, entre 27 e 29 graus centígrados para a raça Jersey e acima de 29,5 graus centígrados para a raça parda suíça. A zona de conforto térmico para animais adultos está entre menos 1 grau centígrado e 21 graus centígrados, com poucas variações conforme a raça. doença. É recomendável, amigo agricultor, o provimento de sombra natural nos pastos, principalmente para os bovinos de origem europeia, na primavera e verão. A raça mais apropriada, amigo agricultor, a ser utilizada na sua propriedade deve estar em função do sistema de produção escolhido, da localização da propriedade e de suas respectivas condições de clima e topografia. Evaldo Roberto, da EPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAG.